Sou Simbra, baixou e travou, tá 3170. Tá 3520, seu solo 44, direita, solo 121, decima 1. Direita, 201, tá 3520, boa. Tá 3170, continua aproximando a guarda, pista livre. 3170. Salvador, boa, tá 3520, Bial. 3520, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, tá 3520. 0 no 0 graus, 2 nós. Livre pouso no 0, tá 3170. Solo 3170, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 11, pátio principal. Alfa Juliette pro 9, tá 3170. 3520, bom dia. Araracaju, nível 190 aprovado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Conde. Após Conde, voa Aracaju. 5405, transponder, o controle 120, decimal 8. Aracaju 190, decolada 10, curva à esquerda, Conde, Aracaju, 5405, transponder, 108, então controle 7-0, vai chamar a motivação. 3520, por gentileza, série transponder para 0260. 0260, operado. Na 3520. Fechamento correto, para o posto no 04. Salvador, bom dia, Bono 1903, tá na... Bono 1903, bom dia. Para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, perfil da subida da El, Leda Motiva. E upper do 1-0 até Taubaté. 5407 transponder, controle 1120, decimal 8. Transponder 5407. Afirmo. 360, transponder 10, Taubaté, decora da 10, direita da El, Leda Motiva. 5407 transponder, 1208, controle, ou 1173. 1173, correto, chame para puxar o treinamento. 4, autorizado, deixa eu informar para o táxi. Escreva a carta para o posto número 2 no setor. Aeronave da TAM 04 terminou o pushback após a mesma vinícia, o táxi será autorizado. TAM 520 para o setor táxi com POB de 9090, João Pessoa, 2 horas e 20. E 520. táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1002, um bom voo. B12, direita, 395, obrigado, até daqui a pouco. O 1173, a fazer o nome da Tão Livre da retaguarda, autorizada por Chibex, time pronto para o táxi. Torre, bom dia, Tão 3, 520, está pronto para decolar da pista 10. 3520, bom dia. A linha decola no zero, vento 050 graus ou não? A linha decola no zero, está 3520. T520 decolou aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. T0, bom dia, tá? 3520. Nona 73, 180 a bordo, 4 horas, galeão. Passe 3 à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Salvador, bom dia, bom nome, 73, quanto será pronto? Bom nome, 73, bom dia, linha decola 1-0, vento 060 graus, 2-9. Linha decola 1-0, nome, 73. 973, decolou 34, controle 120, decimal 8, vovô. 208, 973. Boa noite, está 38 na manhã. Está 38 na manhã, boa noite. Continua pressionando só a parte de embaixo travada. Tá, né? Livre pouso na 0, vento 040 graus, 2-9. Vento livre pouso na 10, na 3, na 9. 28 no meio, solo 41, direita, solo 121 na décima 1. 121, boa. Solo 1, boa noite, eu sou 38 no meio, pessoal. 38 no meio, boa noite, taxi via Alfa. Juliette, posição 1, 2, 7, 1. Alfa Juliette, posição 1, 2, 7, 1.